Hoje é domingo, já são 13 horas, já passou de meia-noite, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, panela do rock colocando um bloco na rua, especial de carnaval, programa bem legal hoje, participação dose tripla de Jorge Turino, ele vai participar aqui da dose dupla, né? Trazemos de volta esse bloco aqui para o programa, também vai falar de um álbum que está completando 50 anos, bem legal esse álbum, recomendo que você fique aí para curtir, e tem som novo da Chapéu de Cobra aqui no Panela do Rock. Tem um segundo episódio da Frigideira Acústica com a Shaque, Patrícia Shaque, a musa da carteira. É, tem rock latino, tem blues e tem um pequeno petisco do que aconteceu e está acontecendo no palco do rock. Selecionei aqui 12 bandas que vêm participar do evento em Salvador durante o carnaval. Se você não sabe, curte o rock and roll, quer vir para Salvador, tem lá em Piatã o palco do rock, grandes bandas. Fazendo barulho lá pra galera que quer fugir da fúria, não é isso mesmo? Então, vamos nessa, começando aqui com o Jorge Turino, que vai falar de um álbum aqui que está completando 50 anos. Pra você ficar ligado, não sair daí. É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um álbum cinquentenário que vai fazer parte dessa temporada 2024 do Panela do Rock. Para tanto, conforme foi anunciado, eu vou trazer convidados, e para inaugurar essa leva de convidados, essa honra que eu vou ter de receber grandes convidados aqui para falar de álbuns que estão completando 50 anos, nada melhor que trazer meu parceiro Jorge Turino, o cara da dose dupla, ou então hoje dose dupla no Panela do Rock de Jorge Turino, dose dupla, e ele trouxe um álbum aí que está completando 50 anos em 2024. Chega mais, Turino! Bora aí, seja bem-vindo. Como é que tá, Robert? Série de participações aqui nos cinquentões do rock and roll. Grande abraço para ti, grande abraço para toda a galera que está na escuta aí do Panela do Rock. Vamos falar sobre álbuns que tem mais ou menos a nossa idade, né? Exatamente. Então, são coisas alguns que a gente... Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas é isso aí. São álbuns assim, né, que... A gente tem eles como amigos, a gente pode dizer que se criou junto com eles, né? E por isso eu trago esse álbum, que é lá de 1974, que por óbvio eu não conheci ele no ano do lançamento, mas eu conheci esse álbum logo ali em 84, 85, 10 anos depois do seu lançamento. Primeiro, eu ouvi um outro disco desses caras, eu ouvi o Pirata Volume 1, que era um ao vivo. É o que eu tinha. Que era um ao vivo, né? Que os caras estavam lançando ali nos anos 80, e aí em seguida eu fui apresentado ao disco da Banana, que é um disco homônimo, né? Chama-se Made in Brasil também, e representa assim, o ápice, o início do ápice criativo dos caras, que sem sombra de dúvida foi nos anos 70, né? Os caras tinham nesse período Celso Chinvecchione na guitarra, pedal, uauá, fuzz, violões de 12 cordas e vocal de fundo, Oswaldo Vecchione no contrabaixo e vocal de fundo, Cornelius Lucifer nos vocais, Júnior na bateria e na percussão, Fenile na percussão, os efeitos, no vocal de fundo, e o Scavanzino no piano e no órgão. Os caras eram um sexteto com percussão e com um visual bem tropical. Os caras foram os precursores nessa história da maquiagem e tal. Inclusive, nesse disco... Você abre a foto no centro, traz o Oswaldo Vecchione e o Cornelius, os dois com uma máscara branca ali e tal, né? E tu olha para aquilo ali, tu pensa em tropicalismo, tu pensa em psicodelia. Cara, mas o que tu bota para rolar na agulha é um álbum de rock and roll pesado, com riff Cara, tem forte, três um coisas rock pesadíssimo, interessantes. a la Led Zeppelin, né, cara? Três coisas interessantes sobre esse disco, assim. Primeiro, essa questão do seu disco da banana, né, velho, que é bacana demais. Então, eu acho que são até quatro. Os vocais femininos, né, cara, é sensacional nesse disco. O Made é uma pena ser uma dessas bandas marginalizadas, assim, né, cara? Mas os caras estão aí até hoje, mesmo com a morte do Celso, né? Do Celso, né? Mas, primeiro, o lance da banana, os vocais femininos, o baterista, ele gravou, acho que só esse disco, no ano seguinte ele não estava mais, Não, ele não estava mais. Ele né? sai, vai para a Patrulha do Espaço, ele muda a Patrulha do Espaço e Exatamente, isso que começa eu ia pontuar. acompanhando o Arnaldo Batista e depois vai embora sozinho, né? Só voa o solo. E a Aquarela do Brasil, não é disso? Não, Cara, tem um é a jogador melhor aí com a versão de Aquarela do Brasil. aquarela do Brasil, né? É a Com melhor, certeza. cara, é a melhor versão de aquarela do Brasil, assim, sem a menor sombra de dúvida. E Com fecha certeza. os rock and rolls ali do lado A, porque os dois lados acabam com baladas, né? O lado A acaba com Interruptor, o Trânsito, começa com Anjo da Guarda, aí Que virou é o classicaço, praticamente o é, primeiro classicaço aí da vem a banda, né? Mina, o Doce, que traz um riff muito forte, que lembra alguma coisa de Red in the Fire. A versão da Aquarela do Brasil, o Baladaço interruptou o trânsito. A Aquarela do Brasil fecha os rock and roll do lado A, né, e depois dá uma acalmada. E a balada que termina no lado B, o refrão justamente é cantado por esses vocais femininos, né? A morte não tarda, você É também vai assim, morrer, né, numa exatamente. longa caminhada. Pô, E lá. tem um. Essa é o blusão, né? Tem um blusão aí que eu acho que Sim, que é é. o Acho que essa. Vamos Todos à Festa. E Exatamente. começa, ei, querida, ouça os ratos do Isso. meu sagrado coração. Cara, esse disco aqui, esses caras são os únicos músicos de rock and roll fora do Rio Grande do Sul responsáveis por eu ser um músico de rock and roll. Cara. Não, você é um privilegiado, né, cara? Que a cena do Sul, falar de rock and roll no Brasil, assim, você tem Minas Gerais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você considera de outra forma pela gigantesca cidade que são, mas Minas Gerais tem um celeiro bacana, principalmente de heavy metal, de blues, mas o Rio Grande do Sul, ele tem uma identidade com rock and roll, principalmente, assim. Do Sul, você já nunca viu com rock and roll, até no futebol, as torcidas e tal. É massa demais essa proximidade com a Argentina e Uruguai, que também tem uma vibe muito louca de rock and roll. Acho massa. Mas manda ver aí, vamos falar das Esse músicas. disco, ele inclusive poderia ter saído antes, e talvez até ele já tivesse completado 50 anos no ano passado, né, cara? Mas ele teve alguns problemas com a censura, os caras tiveram que mudar alguns versos e algumas músicas, né, cara, para que o disco fosse liberado, e acabou saindo só no final de 74, o que acabou fazendo que a gente consiga estar com ele hoje aqui. Por pura sorte, imagina do que eu ia estar falando se não fosse do Made in Brasil. Cara, uma das coisas mais prosaicas da censura, vou te contar, né? Ficava procurando pelo em ovo, a participação aqui dos meus amigos. Deu aí, ó. Faz parte. Um dos versos, cara, foi: eu só quero chupar o seu sorvete, que os caras tiveram que trocar para eu só quero tomar um sorvete, que é uma dessas baladas que ele está dando. E por essas coisas, o disco acabou saindo só no final de 74. Mas é um clássico do rock brasileiro e com certeza um dos três melhores discos produzidos pelo Made in Brasil. Cara, o Made in Brasil é uma das bandas com mais disco ao vivo, né, Robert? Porque Sim, os caras cara, de estúdio têm tem. oito, uma discografia de 20 discos por aí, os caras têm oito discos de estúdio, o resto é tudo ao vivo. Os caras são uma banda do ao vivo, né, cara? E nesse disco. Do primeiro, o Made in Brasil, da Banana, cara, tem essa atmosfera do ao vivo, fica clara a diversão dos caras na hora de fazer aquele negócio ali, cara. É um Não, disco muito rock and roll também nisso, na o Made in atmosfera Brasil. dele. Segundo os próprios irmãos aqui, o O Meio do Brasil foi uma banda formada para ir para a estrada. Então, o que você escuta no disco de estúdio é quase igual ao que você vai ouvir ao vivo. É, você estava falando dos discos ao vivo, da quantidade. Então, o engraçado é que ainda tem aqueles esquemas tipo assim: Pirata 1, Pirata 2. O Fogo na Madeira 1, Fogo na Madeira 2. Uma série de outros, assim, né, cara? Mas é sensacional. É uma das bandas mais autênticas que eu conheço, assim. E longevas, né? Porque os caras estão aí desde os anos 60 fazendo barulho, com um público fiel, né, cara? Assim, nunca teve 100 mil pessoas, eu acho, no show deles, mas nunca tá vazio também, né? É massa. Tem um cara em BH, bicho, até hoje, o nome dele é Eduardo Santos Dumont, acho que é isso mesmo. Não conheço ele pessoalmente, não, mas é amigo de um amigo e eu sempre vejo as publicações dele. Ele sai de BH, velho, para ver show do Made em Goiás, em Brasília, essas coisas. Se tiver uma festinha, tipo, comemorando alguma coisa de Made Brasil, tá lá colado, velho. Massa Poxa, demais, tem cara, eu tudo. tenho que fazer. O Made andou no Paraná um tempo atrás e eu não fui. Eu achei que eles podiam vir mais perto, mas eles acabaram não descendo. Eu acho que em virtude também da saúde do Oswaldo, agora eles vão fazer voos mais curtos, né? Ou mais esporádicos também, né? Ah, certamente. Não, nem dá, né? Forçar demais a saúde do cara, já tá numa cadeira de rodas, essas coisas. Melhorou bastante pela gravidade que foi o problema de saúde dele, né? Mas não dá para forçar demais, não. Fazer viagem longa, ficar um mês inteiro. Se bem, cara, que por outro lado, você olha pro lado psicológico, assim, o cara fez isso a vida inteira. Se ele não fizer também, ele vai, É. sabe, assim, pira. Então, assim, é muito massa. Mas é isso. Então, meio de 74, disco da Banana, vamos tocar ele na íntegra. Mais alguma relevância aí que a gente esteja esquecendo, Toninho? Cara, a única coisa assim que eu acho que vai ficar é que eu não consegui descobri foi o nome dos vocais femininos que participam do disco, cara. Eu acho que Pega aí. seria a única coisa que estaria faltando falar, mas se alguém souber, puder passar para a gente, né, para a gente, Me sei dê lá. um minuto aí. Me dê um minuto, espera aí. Aqui. Eu vi que eu abri uma janela aqui, porque eu também estava procurando sobre isso, certo? Eu acho que Débora e... Eu esqueci o nome da menina, velho. Débora Vecchione é atual, né? Então, não é ela. Bom, se alguém souber, fala com a gente aí, porque é a informação que ficou faltando. É, para a gente poder dar os devidos créditos, né, cara? Exatamente. E vamos desentupitar o trânsito aqui, vamos soltar o som, então. Bora, vamos lá. Vamos Com embora, então. vocês, Made in Brasil, o disco da Banana, 1974, 50 anos, escolha do meu grande amigo, parceiro e de longa data, Jorge Turim, da banda Chapéu de Cobra. Esse é o Panela do Rock comemorando 50 anos de alguns álbuns aí pelo mundo. Você pode ser o próximo convidado, não se esqueça. Valeu, Torino. Abraço, Robert. Abraço, gurizada. Vamos curtir esse baita álbum. Eu tô com tudo pronto aqui, ó. Tudo pronto para Bora. sentar e curtir o som que vai rolar agora. Aliás, como acontece sempre no Panela do Rock, né? O Panela do Rock não faz distinção de gênero nem estilo. Sendo rock, tá rolando, né, Robert? Tem rock bom Exatamente. para todos os gostos do Panela do Rock. Não, e você tá ligado que o Made Brasil é uma das bandas que faz jus ao meu bordão, né? Manter a bunda e a cara na posição de origem. Exato, exato, exato. Os melhores bordões do rádio, assim, no momento. Então é isso, velho. Cada vez que eu escuto falando isso, quando eu tô ouvindo Panela do Rock, eu dou risada, viu? Mas assim, o pior é que tem gente que ainda não entendeu. Qual é o significado do bordão, né, bicho? Então, assim, agora eu tô na Bahia, é mais complicado ainda. Mas, massa, vamos de meio do Brasil, então. Valeu pela participação. Tamo junto. Ainda hoje tem a dose dupla aí com o Jorge Torino. Na volta da dose dupla, tem uma surpresa para vocês aí, que eu acho que vocês vão curtir também. Valeu, Torino. Tamo junto. Você é apenas você. sua ilusão, pois não consegui chegar lá, não. Oh, andando por uma estrada longa e escura, começamos a suar com forte calor. É calor por baixo que nos queima a fé e a alma. No mapa do inferno os mares são fogos eternos. A morte não paga, você também vai morrer. Participação do meu grande amigo Jorge Tolino aqui no comemorando 50 anos do Made in Brasil, o disco da Banana, grande desenho, Tolino, grande amigo aí. E ele volta ainda hoje no programa. Daqui a pouquinho eu vou fazer aqui agora os lançamentos da semana. Kerry King do Slayer, Mark Knopfler da Dire Straits e Ratão do Banhado com a Chapéu de Cobra. Então os lançamentos da semana. E na sequência tem a Patrícia Schack e a Frigideira Acústica. Vamos nessa? Lançamento da semana. Kerry King, do Slayer, Mark Knopfler e Chapéu de Cobra. Lançamentos da semana, meu panela do rock. Volto já já com a Schack e a Frigideira Acústica. Retaliate, I can't believe. heads in a room downtown, the noisy as hell but nice. People don't usually get to play in there more than a time or twice. You had you a regular spot, they were even advertising your name. Better than the usual thing you got, staying just ahead of the game. Ahead of the game. And I can't tell you one thing new about playing for the door. Some of my dreams back there too, with the sawdust on the floor. We're worn out and weary, all of us, but we know why we came. Banged up and battered, this old bus, staying just ahead of the game. Ahead of the game. Skies as big as nowhere, where we've been, left a dream behind there somewhere. You got to have a dream. Cabeça de vento, tinhoso cretino, bicho meio aloprado, mas no fundo eu nem ligo. Eu já tô acostumado, e quem quiser me conhecer tem que pagar pra ver. Me chamam de sujo, cabeludo metido, com rei na barriga distribuindo sorriso, mas no fundo eu nem ligo. Eu já tô acostumado, e quem quiser me conhecer tem que pagar pra ver. Mas elas gostam de mim assim. Eu acho até que elas têm pena de mim. Eu tenho um jeito desleixado, eu sou um ratão do banhado.

Oh, agora, para espirrar gordura no fogão inteirinho, a gente traz o som da banda Jack Animal de Jundiaí, São Paulo, com o som Persona Non Grata. Trazemos também o som dessa banda que eu adoro, Stereo Shake, com a música Checkmate. Eles que são de Teresópolis, Rio de Janeiro. Após, trazemos China Bass, de Caxias do Sul, Ale Carminati, de Porto Alegre, e Márcio Dias, da banda Profusão Sonora do Rio de Janeiro, com um sonsaço chamado Com Licença, trazendo uma lição de moral para todos nós. Essa grande parceria fez muito sucesso. E para finalizar esse bloco, a banda Amperes, de Recife, Pernambuco, com o som E Gosmo.

seguir em frente com a minha vida vã. Sem olhar pra trás e tentei disfarçar de me sentir atraído pelo teu olhar. Eu mal sou de que a gente se envolveu. Foi bom demais. Seu disfarce de boa pessoa tinha a ver com meu. Sangue voraz e corri e fugi. Mas tua boca sempre me trouxe de volta. Febril demais, nem me sobrava tempo pro teu amor juvenil. Chato em fugas e tentei te afastar, mas tua boca sempre me trouxe de volta. Só, pessoal. Até mais, povo lindo. É isso aí, essa foi a Patrícia Schack e a Fugideira Acústica, lançamentos da semana, né? É, tudo isso aqui no Panela do Rock. E agora vamos aos blues. Sim, blues, a galera aí. Vamos de Bêbados Habilidosos, o cara, Maverick Blues, no seu blues, com Baby Rock Blues, Baba Yaga, rock da Argentina, um blues infiel, é, distintivo blues, com miopia, dias de truta com fluoxetina, Sérgio Sampaio com meu pobre blues e fechando com ZZ Top Labelha, beleza? Volto já já com a dose dupla e aqueles abraços aí pra vocês, vamos lá. Eu não quero ser o príncipe dos teus contos de fada. Eu só quero ser o cara que te observa da sacada. Como foi? não quero entrar pela porta da frente. Com boas intenções e rosas, eu quero entrar pela janela. Quando ele for embora, depois do trabalho, desatando o nó de sua gravata. Abri uma garrafa de uísque importado, rolando na vitrola o som de Frank Sinatra. Chaves da Mercedes e do BMW estão guardadas no bolso do seu paletó. Dinheiro obtido em 20 anos de trabalho como deputado, peculato e vendedor de pó. A sua mulher que é siliconada é uma obra de arte do seu Ivo Pitangui. Mas o seu passado negro lhe condena como a vadia morena que rodava o Morumbi. Desse casamento teve duas filhas, uma era Patrícia e Patricinha se casou. A outra era Roberta, se cansou da classe média, mudou o nome para Baby e o sobrenome Rock and Roll. Rock and Roll média é brega e não tem satisfação. Ostenta sua beleza pra viver de aparência, sustenta sua riqueza em 12 vezes no cartão. Gap Good, Ralph Lauren Armani, trocou em livros de assessorou se o status que se dane. Menina underground vive de atitude e não espera nem um pouco que sua família mude. Agora baby rock and roll é ativista do exército zapatista de libertação nacional. Trabalha na revista e é colunista de um fanzine anarquista contra a burguesia liberal. Rock and roll, baby. Y no respondes. a me chamar. Com quem estás? Salgo de noche por la ciudad. Recorro bares y el bulevar. Se va la noche y yo en mi coche y en soledad. Y no respondes a mi llamada. Não há por aqui. E como pode o fruto do nosso trabalho assim do nada sumir? Televisão, o mundo real. Não tenha medo de sair de casa quando for carnaval. O prédio caiu, o rio transbordou. Na terra do frio se morre de calor. As tropas nas ruas com escudo e fuzil. O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil. Assim na cara de pau. Apiação com TV e futebol. É pão e circo sem pão e tanto faz o canal. Pra que educar? Pra que proteger? Se temos beleza pra todo inglês ver. E o povo que espere na ponte que partiu. E pra descontrair vamos falar de Big Brother Brasil. O mundo pega fogo e só se fala em Big Brother Brasil. O mundo se acabando e só se fala em Big Brother Brasil. O mundo é o Big Brother Brasil. Os meus amigos todos já ficaram loucos e na verdade já não querem nem saber. E ninguém diz nada, simplesmente nada. A depressão e o estado de perdido, praticando desapego e solidão. E ninguém diz nada, simplesmente nada. Até quando virá e terá algo pra dizer? Quando estará aqui perto de mim? Quando eu não souber mais o que fazer? Até quando eu mesmo achar que o caminho é esse? O pó soprará, faz eu mesmo

É isso aí, galera. Esse foi o nosso blocão de blues. E agora nós vamos de Dose Dupla. Pra quem não conhece, tá chegando agora no programa, Dose Dupla é aquela história de tocar duas versões no mesmo som. A versão original, um cover, uma versão inusitada. Então, para isso, meu parceiro Jorge Tordinho me acompanha na empreitada. A gente faz aqui do Panela do Rock, lá pro Rock em geral. E estamos iniciando aí a temporada 24 para a Dose Dupla também. E antes, porém, vou mandar aqueles abraços aí para aquela turma sempre ligada. Meu amigo Du, por onde andará? No bar do Toninho, será? Galera lá do Espírito Santo, o Capilé, velho, o Capilé e o Dracar, lá em Cachorro do Capimirim. Se você estiver passando por lá, não deixe de visitar. Tem uma cristal paga para quem falar que é do Panela do Rock lá. Lá no bar do Blazer também, Curva de Rio, lá no Carro dos Pratos, em BH. Pro Mardoni, lá em Racimo, Luciano Taru também, o Guto. Pro Gonzalo Munhoz, aí no Chile, Carlos Baraza, em El Salvador. Jaelson, Davi, Professor Roberto, lá em São Paulo. O Sam, em Lafayette, o Igor Barbinho também. Meu filho Theo lá no Seio, a família Chau, de Feira de Santana, o Marcão também, o Marcão lá em Serrinha, o Marcão dos Dinossauros lá em BH, em Salvador, a turma toda, Rafael, o Wake, Ronaldo Pitanga, Luiz Amar, a galera tá toda lá no palco do rock nesse final de semana, hein? O Juninho da Alfa Rock, e essa turma toda que prestigia a gente aí, o Verônimo lá em Fortaleza, o Denis lá em Rondônia. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, a Maria Cláudia lá em São Paulo, a Chac, né, que tá sempre acompanhando aqui, a galera lá dos Notívagos, um abraço para todo mundo. Aos poucos a gente vai tocando essas bandas por aqui. E se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. Agora vamos de Dose Dupla. Para isso, convido novamente meu amigo Jorge Tordinho, vocalista da banda Chacão do Cobra, lá de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Se você não conhece, já toquei hoje, já todo banhado. Vá procurar aí, porque Chacão do Cobra é muito massa. Vamos nessa. Então tá, salve gurizada do Rock and Roll. Nós estamos aqui no Dose Dupla. Robert Coelho, apresentador do Panela do Rock, e Jorge Tordinho, apresentador do Rock em geral. No momento onde acontece uma interseção dos dois programas. Nesse momento, Panela do Rock e Rock em geral se tocam, embora não cheguem ao ar em dias iguais, nem horários iguais. Nesse momento, tanto quanto o Rock em geral está no ar, como o Panela do Rock está no ar, os dois programas se tocam e por isso se chama Dose Dupla. E a nossa intenção com esse negócio de programa de rock, de Dose Dupla, de Panela do Rock, de rock em geral, nada mais era que fazer uma revolução nos meios de comunicação. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, não é, Robert Coelho? Isso aí, Torino. Massa demais, tá de volta aqui com a Dose Dupla, Panela do Rock, rock em geral, conexão aí Brasil afora, né? Nas nossas web rádios, nossos programas. E é isso, cara. Vai ser uma revolução, porque a gente vai falar de Revolution dos Beatles com uma versão inusitada da Nina Simone, cara. Não sei se o pessoal conhece, mas vamos falar desse som aqui. Muita coisa para falar, não, porque muita coisa já foi dito, né? E vamos embora falar desse som. Peraí, que a galera curte aí. Eu queria saber assim, Robert, se tu puder me dizer, quanto tempo depois que rola essa versão? A versão da Nina Simone é de 69, tem pouquíssimas informações a respeito, só o que eu encontrei dizendo que ela gravou como forma de crítica, né? Que faz bem jus à música, né? Uma música que foi gravada aí, né, naquele exílio dos Beatles, né? Naquele momento sabático lá na Índia, uhum. E cheia de insinuações, fala de Martin Luther King, de Revolução Estudantil na França, entre outras coisas, né? Então, assim, não tem muita informação a respeito. Aliás, sobre a Nina Simone, é um capítulo à parte. Eu tenho que encontrar alguém que fale bem e coisas um pouco mais detalhadas a respeito. E agora eu lembrei de uma coisa, que nessa Revolução Estudantil que a música fala, que estava rolando na França, foi onde surgiu a célebre frase que o Caetano Veloso transformou em música depois, né? Que é proibido proibir. Isso estava escrito em todos os muros da França, né? Exatamente. Mas os Beatles, cara, assim, foi aquela mudança no processo criativo da banda. Deixaram de ser uma banda pop, bem infantilizada, não que seja ruim, mas para passar a ser uma banda mais introspectiva, né? Essa viagem para a Índia, assim, para os caras aprenderem a lidar com o sucesso que estavam fazendo. E aí eles entraram num mundo muito louco de psicodelia e disso saiu o Revolution, né? E então, parece, assim, Robert, que não é só uma mudança no som, é na filosofia também da banda, né? As letras começam, sim, a trazer outros recados. Exatamente, principalmente o George Harrison passando a ter uma participação maior nas músicas da banda, né, cara? John Lennon entrando naquele lado dele esotérico, de protesto mesmo, e o próprio Paul McCartney, né, que também é bem conhecido por baladas e as músicas mais com essa variação mais pop, também entrando nessa onda. Inclusive, o Paul McCartney é um dos caras que não queriam lançar a música, né, velho? Aí, George Martin, o quinto Beatle, né, velho? Que dizem que o quinto Beatle é aquele que foi o primeiro baterista, né? Pete. Me ajuda a lembrar o nome do cara. Peraí. Mas o quinto Beatle, na verdade, é o George Martin, né, cara? Ele fez revoluções aí. Exato. Pete Best. Então, assim, bicho, música de Paul McCartney e John Lennon saiu para ser o lado B do single de Hey Jude. Foi gravada, pensada, escrita nesse exílio dos Beatles na Índia, com uma preocupação muito grande com a situação global, porque tinha a Guerra do Vietnã também. A gente já falou de Revolução Estudantil, morte de Martin Luther King, Paul McCartney com receio de lançar o som por conta de ser tão politizada, né? Politizada é foda, hein? Ser tão politizada. A letra fala, né? Se você quer fazer revolução, temos que... Todos nós queremos mudar o mundo. E faz essas menções também a Mao Tse Tung, né, cara? O chinês. Então, velho, ela tem peculiaridades também na sonoridade, porque, tipo assim, muita distorção, né? Nunca visto antes. Gravado no volume máximo. Detalhe, gravado no dia 9 de julho, aniversário de um camarada que você conhece bem aí, que se diga de passagem, sou eu. Com participação de Nick Hopkins no piano. Então, assim, atingiu o 12º lugar nas paradas dos Estados Unidos. Aí, em 69, a Nina Simone gravou essa versão, que ficou bem legal também. Assim, Revolution já é essa guinada na música dos Beatles, né, cara? E a Nina Simone deu uma guinada na Revolution. Então a gente vai curtir essa parada aí, você vai ver como é que ficou bacana. E é isso, velho. Não tem muito mais coisa para falar, não, porque a letra por si só já fala bastante coisa. Dizem que naquelas coisas, né? De os dois assinarem, mas às vezes ser só de um, dizem que essa música é do John Lennon, né? E que ela teria uma certa ironia na letra, né, Robert? Não sei se seria isso que tinha feito. Que teria feito a Nina Simone. Gravar ela como um protesto também, né? No caso dela, o protesto é a versão original. Ela foi uma crítica, se eu não me engano, à própria música. Por que eles estão falando de Martin Luther King, essa coisa toda, né? Talvez ela ache que eles tenham falado sobre isso com pouca propriedade, com pouco conhecimento de causa, seria isso? Exatamente. Então, assim, é onde eu te falo. Minha Simone tem que ter, eu tenho que encontrar alguma coisa que fale com mais detalhes sobre a vida dela e tal, né? Sobre as músicas, então, a gente quase não encontra nada. Tem muita versão bacana dela para a gente colocar em dose dupla. Essa versão que a gente vai rolar de Revolution é linda, cara. Não, é sensacional. Você tá doido. Curto demais. Agora, o detalhe do processo criativo, os caras, normalmente, um cuida mais da parte da letra, outro da composição. Não tem nenhuma informação a respeito disso, pelo menos eu não encontrei, né? Um bitomaníaco pode achar isso melhor que eu, quem sabe o Deco aí salve a gente. tem uma participação gigante no processo criativo da música de George Harrison, né, velho? E o George Martin também, que ele que mandou aumentar o volume, a distorção das guitarras. No início era só uma ideia. Para o comecinho da música, aí foi para a música inteira, né, velho? Tanto que ela começa lá no alto, depois que vai baixando o tom ali e tal, bem revolucionário. O início da fala, do canto no comecinho da música, ele até se perde, ele parece um ruído também ali, né? Exato, exato. E eu acho que então, era essa, era mesmo ter um rumble, né? No, sabe? Porque dá uma sensação na música de que ela tá, como é que eu vou te dizer, num ambiente onde tem eco, me parece, assim. Essa é a sensação que me dá, essa distorção a todo pano, esse ruído. Não, você tá ligado que eu não sou músico, né? Eu sou aqueles bichos que escutam música e acha que pode falar alguma coisa. Eu não sei, é um cara de estúdio, toca e tal, essa coisa toda, pode falar mais que eu. Mas a impressão para mim, de ouvinte, é o seguinte, que eles queriam fazer uma música suja mesmo. Suja, assim, sabe? Tipo, suja. Aquele ruído e barulho e aquelas coisas todas, tipo os daqui de casa, entendeu? Então, velho, essa é a história da música. O principal mesmo é a gente tocar as versões, né? A curiosidade toda tá aí. E vambora, vamos tocar isso aí pra gente começar. Vamos soltar primeiro os Beatles? Beatles primeiro, porque a novidade, pra quem não conhece, é a Nina Simone. É a Nina Simone. Então tá. Sim. Vamos de som? Bora. Abraço, Robert. Outro, breve, hein? De volta semana que vem. É isso aí. Vamos lá, gurizada. Curte aí primeiro Beatles, depois Nina Simone. Revolution. We'll be right back. Now we got a revolution, 'cause I see the face of things to come. Yeah, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Que a Nina Simone fez, usando a base da música e tal. Bem legal essa paradinha, hein? Semana que vem tem Ultra, né, velho? É, como eu falei, galera, eu vou dar um aperitivozinho aqui de algumas bandas que vão tocar no palco do rock esse ano. Então, eu selecionei 6 bandas aqui. É lógico que não dá pra colocar todas, a gente coloca durante o ano aí, são parceiros aqui, a gente sempre tá tocando. Bom, trouxe sons que eu nunca toquei no Panela do Rock. Então, parceria aí, Panela do Rock, Palco do Rock, a galera que faz o som. Eu trouxe Defeito de Fabricação, Canto Torto, Jack Doido, Bad Maria, da Paraíba, For Caos e de Alagoas, Sanatória. Seis bandas aí que estão representando o mundo underground, rock and roll de qualidade, que é feito aí pelo Brasil, principalmente as bandas aqui do Nordeste, né? Então, um pouquinho do que vai rolar no Palco do Rock, que está rolando no Palco do Rock, é 30 anos, né? 2024, Palco do Rock faz 30 anos, grandes shows lá. E se der, se sobrar um tempinho aqui no último bloco, eu vou colocar uns sons que deveriam estar lá, mas não estão. Então tem uma curadoria e infelizmente não dá para colocar todos os sons que eles recebem, né? Então a gente vai colocar algumas bandas que ficaram de fora, que são muito legal e acho que vocês merecem conhecer também. Vamos nessa aí, Palco do Rock para vocês. O que me dou impulso pra levar o que se faz ainda mais e mais em mim, pro mundo que só pensa em banalizar e só nessa tem que ter de sobra pra cuspir, pra não tombar nesse mundo cão, vai vislumbrar um futuro bom. Um pouco de coragem é tudo que eu espero. E só contra tudo e contra todos, como um peixe, um anzol, caia no meu papo, baby, e agarre o que é teu. O bucho que me puxa, o bucho quer puxar, e todo dia se faz mais e mais em mim. O mundo que só pensa estúpido e fica e só nesse tem que ter de sobra pra sorrir, pra não tomar nesse mundo vão, pra se provar de tudo que é bom. Um pouco de ousadia é tudo que eu espero. E só contra tudo e contra todos, deixa o sol no teu anzol, caia no meu papo, baby, e agarre o que é teu. Tão contraditório contra o melhor e contra o jogo, segue um paradoxo. Não é um incumprimento, a propaganda vai impactar na vida. Sua vida. gosto de estar sozinho nesse instante. É chato estar só. Quero estar com você. É ruim te amar sem poder te ter. Teu desenho me consola. Rabiscado a mão. Nunca chegaria a tua beleza. Mas é o que tenho. O que tenho. Estou cansado de estar sozinho. Quero caminhar com você. Teu desenho está velho. É difícil reconhecer você. Em minhas mãos, assim como meu coração, tive tão louco por você. Se desfaz de tanta. Sei que do outro lado, perto daqui, perto do caos, da agonia, a margem do meu olhar distante, pra disfarçar, sei que tão próximo, tão breve o fim, Jesus Cristo, o homem julgado por mim. Sei que tão largo, tão perto de ti, Lúcifer, pai dos homens, diga por ti. Sei que do outro lado, perto daqui, perto do caos, agonia. Pra disfarçar. de acordar, medo de estar só, medo de estar só, medo de acordar e não ver o sol, e não ver, e não ver o sol. Taças de sangue, taças que brindam, taças isso aí, galera. Encerrando aí o Panela do Rock, foi um pouquinho aí do que rolou, tá rolando no Palco do Rock em Salvador, lá em Piatã, 30 anos do Palco do Rock. Toquei por esses 6 bandas aí que vão estar no evento, né? Não dá pra trazer todo mundo também, aos poucos a gente vai tocando aqui durante o ano. E vou fechar o programa com duas bandas que mereciam estar lá, mas por conta da quantidade de bandas e tal, não estão meus amigos do Inertal e da Indominus. É, mas estão lá curtindo, apoiando a cena, os amigos, né, tomando a cerveja deles lá com essa galera aqui. Quem sabe ano que vem. Então, Inertal e Indominus. E pra fechar, Mr. Rocker e os Insanos, Tomar Mais Cerveja. Fechar com essa música aí, que é a cara do Panela do Rock. Um abraço pra essa turma. Semana que vem eu volto. Não se esqueçam de manter a bunda e a cara na posição de origem. Não é só porque é carnaval que você vai enfiar o rabo na garrafa, não, hein, meu irmão? Então, vambora. Panela do Rock volta semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Curtam aí Mr. Rock e os Insanos, fechando esse Panela do Rock. Vocês vão curtir. Valeu! I hate horses, birds. kids and they bring the enemy to our coast. For the freedom of people will bring the chains. They want to be enslaved. And nothing will remain the same. And I say, você toca e faz o que pra viver? Pô, eu faço nada. Não faz nada não. Música não é nada demais, viu? Qualquer um pode fazer. O mundo até gira. Encher o caneco.